Você soprou sua vida em mim, e aos ossos secos vida deu. Eu sei que vivo está. Você chamou-me filho seu e habita em meu coração. Eu sei que vivo está e eu renasci. A morte é...